Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta linda manhã aqui no Nabem e que possamos trazer algumas ideias, refletirmos a respeito de algumas informações, pensando que a doutrina espírita ou o espiritismo é um conjunto de ensinamentos muito importantes para essa época que nós estamos vivendo. Como foi desde o seu início, da sua formulação, um conjunto de ideias muito valiosas para a humanidade? Porque o Espiritismo ele trata de assuntos os mais diversos possíveis. Ele não só demonstrou, através de um estudo sobre vários fenômenos que sempre foram considerados sobrenaturais, como aparições de espíritos, vozes que se ouviam, manifestações físicas como transporte de objetos. O Espiritismo não só explicou qual era a causa natural desses fenômenos, como ele também abriu as portas para a compreensão do sentido da nossa vida aqui como seres vivendo uma experiência material. O Espiritismo nos trouxe uma compreensão imensa. E até hoje nós temos muitos elementos, muitas coisas para refletirmos sobre o sentido da vida. Por isso que o nosso culto, o culto espírita, ele não envolve cerimônias, ele não envolve rituais, não envolve objetos, nada de ordem material. Tudo se passa no plano do intelecto e do sentimento, em que vamos, à medida que vamos conhecendo e aprendendo mais, vamos desenvolvendo uma capacidade de compreender mais as leis divinas e dessa forma estabelecer uma relação com Deus. A partir do momento que passamos a compreendê-lo melhor, a nossa relação muda. Existe sim uma relação com Deus quando nós não temos nem mesmo consciência que Ele existe. Porque afinal de contas Ele é o Criador de todas as coisas. Então algo entre a criatura e o Criador sempre existe. Mas à medida que essa compreensão aprimora, à medida que nós vamos entendendo melhor o que é Deus e quais são as suas leis, como elas regem o conjunto, nós vamos desenvolvendo a capacidade de, entendendo essas leis, agir em harmonia com elas e a partir delas nós estabelecemos um equilíbrio em nossas vidas que resultará inevitavelmente num bem-estar maior. Nós vivemos numa época em que há muitas possibilidades de se aproximar de Deus. Há muitas possibilidades do homem entender a Deus. Mas ainda algumas conservam ideias que são muito antigas, que o homem formulou numa época que ele não tinha condições de entender exatamente o que é Deus. Tanto é que até hoje existem milhares de pessoas que acreditam que Deus criou os seres já com um projeto para a vida deles e que vai ser inevitável o destino deles. Eles irão, inevitavelmente, alcançar aquela situação que Deus programou para eles. São pessoas que, por exemplo, acreditam que Deus já determinou, desde o início da criação, então antes mesmo de surgir os humanos, já tinha determinado quem seriam aqueles que Ele guardaria pela eternidade com Ele e aqueles outros que se perderiam ao longo do caminho. Essa é uma visão que ainda predomina muito no cristianismo até os nossos dias, de que uma parte da humanidade Deus criou sabendo que ela se perderia. E aí isso é algo difícil para nós realmente aceitarmos, porque um Deus tão passional como esse, que é tão já pré-determinado nas escolhas dele, era melhor termos divindades como os deuses pagãos, por exemplo, que pelo menos você podia mudar as coisas com eles. Pelo menos você podia tentar agradar Zeus para ele te favorecer. Mas nessa visão tradicional que as pessoas têm do Deus, que nós acreditamos ser a causa primeira de todas as coisas, o Criador de tudo, admitir que ele pudesse criar um só dos seus filhos destinado a se perder é um Deus extremamente injusto. É um Deus difícil de nós entendermos por que que ele estabeleceria, antes mesmo do ser existir, o destino dele. Só que essa noção, ela remonta a uma fase primitiva da compreensão humana, quando nós ainda tínhamos uma visão do mundo muito assim, dividida entre bem e mal. dividida entre certo e errado. Mas à medida que a humanidade ela foi progredindo, ela foi evoluindo, muitas coisas que eram consideradas como mal em si mesmo, eram entendidas apenas como o quê? Ignorância e imperfeição. Então, como que um indivíduo ignorante, imperfeito, pode ser responsabilizado pelos seus atos, pelas suas escolhas? E ainda mais, como ele pode ser responsabilizado a se perder por uma eternidade se ele não tinha antes possibilidades de acerto? Se antes ele não podia mudar o seu destino? Se antes já estava tudo determinado a respeito da vida dele? Então essa ideia determinista da vida humana, de que ela já está programada para ser aquilo ou outra coisa, essa é uma visão ainda imperfeita que nós temos de Deus. O Espiritismo ele nos trouxe uma compreensão de que nós somos seres o quê? Em evolução. Então tudo nós podemos mudar no nosso futuro, porque afinal de contas somos seres ainda muito imperfeitos, que estamos ao longo de muitas vidas adquirindo conhecimento, adquirindo experiência, e a partir dessa experiência nós vamos nos reformulando, nós vamos acertando, nós vamos melhorando o nosso ser e nós vamos consequentemente mudando o nosso destino. O que existe na realidade humana é o quê? É a evolução espiritual. Deus nos criou simples e ignorantes. Como a humanidade foi durante muito tempo, a partir do seu início. Admite-se que a humanidade surgiu em torno de 150, 2 mil anos atrás, a nossa espécie. E de lá para cá, nós viemos nos modificando muito, não só fisicamente, mas principalmente intelectualmente e emocionalmente. Nós somos muito diferentes dos primeiros humanos. Nós temos valores, nós temos princípios, nós temos uma ética, uma conduta que é muito diferente de tempos muito remotos. Apesar de muitas pessoas ainda hoje conservarem vestígios daquela imperfeição do passado, e até pode ser que existam espíritos que estão reencarnados hoje, atualmente, ainda numa condição muito primitiva, a maioria da humanidade ela está num estágio superior ao que ela esteve no início. Para se ter uma ideia, quando nós éramos muito primitivos, os rituais que envolviam a morte dos nossos semelhantes eram aceitos normalmente, socialmente aceitos. Era algo que fazia parte da cultura de vários povos primitivos e que nós temos notícias que eles viveram até bem pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, ainda existiam esses que praticavam o canibalismo ritual, que era aquele de você matar um outro ser humano para devorar a carne dele, para dessa forma você estar integrado a todo aquele sistema de crenças que eles tinham. Hoje nós vemos que várias sociedades já repudiam essa prática. Podemos dizer que a maioria esmagadora da humanidade não admite isso como algo natural nas relações humanas. Então nós mudamos em relação uns aos outros? Mudamos. Até bem pouco tempo atrás, vários povos que ainda não estavam com o lado bom da civilização adquirido, porque a civilização, muitos condenam ela, mas ninguém quer voltar a viver sem ela. Todo mundo quer os benefícios da civilização. Então ela deve ter algo de bom. Mas então, até bem pouco tempo atrás, ainda povos que não eram beneficiados com os benefícios da civilização, ainda praticavam, por exemplo, o abandono daquelas crianças que nasciam com alguma deficiência física. Eram simplesmente abandonados para morrer na selva, na mata, que no Brasil era comum as nossas tribos fazerem isso há um tempo atrás. Houve progresso? Sim, porque até entre esses povos eles reconhecem que isso já não é uma prática mais aceitável. Alguém que nasça com uma deficiência precisa ser protegido, acolhido, amparado. Então, a humanidade está evoluindo sim. Mas Antenor, e essa barbárie que nós vemos no mundo atual? Essa violência, uma nação super civilizada, super culta, cheia de dinheiro, com muito poder, ela comete atos bárbaros contra pessoas frágeis, contra povos frágeis. Realmente, eles estão, parece que, demonstrando um primitivismo na parte emocional, na parte afetiva, porque não são sensíveis à dor do outro. mas intelectualmente são bem avançados. Sim, por quê? Quando percebem as consequências dos seus atos e percebem a repercussão negativa que traz contra eles, eles rapidamente mudam as decisões. Então, o que isso significa? Há, sim, uma diferença na humanidade atual. Evoluímos muito intelectualmente na compreensão de uma série de questões do mundo natural, da sociedade, mas ainda nos falta muito evoluir o nosso sentimento, aprimorar aquela afeição que nós temos pelos nossos para que ela se estenda a outras pessoas. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. A maioria das pessoas que praticam o mal hoje já são capazes de amar alguém ou alguma coisa. Já desenvolveram essa capacidade de sentir afeto, pelo menos pela sua família. Mas eles não são generosos com os demais. E esse é o nosso grande desafio. E vamos dizer que isso não são só as outras pessoas, somos nós principalmente. Nós ainda somos capazes, ou melhor dizendo, nós já somos capazes de amar, de nos devotar, de ajudar as pessoas que nós amamos, de praticar a renúncia, a abnegação. Mas quando nós pensamos em fazer algo para alguém que nós não amamos, aí nós começamos a ponderar as vantagens e desvantagens, os riscos, as inconveniências em ajudar o próximo. Nós estamos numa fase decisiva da nossa evolução. Nós precisamos estender essa capacidade de desprendimento, de atender os interesses apenas nossos e dos nossos que nós amamos, e estender isso às outras pessoas. Ainda que não seja por afeto por elas, ainda que não seja por amor, ainda que não seja por aquele sentimento autêntico da caridade que se solidariza ao que sofre. Mas que a gente faça isso, pelo menos, por noção do dever cumprido. Que a gente passe a fazer mais pelos outros, ainda que seja pensando que nós estamos apenas cumprindo um dever. Porque se nós já conseguimos chegar nesse estágio, nós estaremos num bom caminho das nossas realizações. Teremos atingido um patamar muito avançado da evolução do espírito. Porque chegar ao estágio de você cumprir o seu dever, mesmo não gostando muito, mesmo reconhecendo que existe ali um peso, um esforço para atingi-lo, mas se você consegue cumprir o bem, praticar a caridade, ainda que por dever, ainda porque você se sente obrigado a fazê-lo, e você faz e sente um alívio na sua consciência, é um indicador muito positivo da nossa evolução espiritual. Porque hoje nós também temos os exemplos das pessoas que não conseguem cumprir seus deveres na Terra. Não conseguem cumprir seus deveres nem perante a família. Então, se nós já estamos fazendo isso, nós estamos numa boa posição da evolução. Porque há pessoas que tudo que fazem pensam apenas na sua satisfação pessoal, no seu bem-estar único e exclusivo. E é aí que nós temos a nossa evolução sendo indicada como muito ainda atrasada. Hoje a humanidade precisa de pessoas mais amorosas aos deveres. Não só aqueles deveres que nos beneficiam diretamente. Por exemplo, ir trabalhar todo dia porque nós sabemos que vamos receber um salário no final do mês. Esse é um dever que nós cumprimos pensando numa recompensa. Mas é aquele dever social, por exemplo, contribuir nas ações que melhoram a sociedade e que nós nem conseguimos ver que elas vão melhorar a nós mesmos, que elas vão nos ajudar. Por exemplo, nós trabalharmos pelo aprimoramento das nossas instituições políticas, administrativas, contribuindo, supervisionando, cobrando, nós não vamos ser os beneficiários imediatos. Mas nós sabemos que aquilo vai resultar num bem no futuro para a sociedade. Então, nós vamos continuar cumprindo os nossos deveres como cidadãos. Cumprindo tudo aquilo que faz parte desse papel da nossa cidadania. De reivindicar, fiscalizar, acompanhar, se posicionar a favor ou contra alguma ideia, alguma ação. Isso faz parte dos nossos deveres. E que por causa desses montes de problemas que nós tivemos nesses últimos anos, nós começamos a achar que já não é mais algo que mereça o nosso cuidado, por exemplo. Muitas pessoas desacreditaram dessa ação de você exercer a sua cidadania porque acham que isso nunca vai resolver nada. está tudo perdido, está tudo dominado pelo mal. Mas é exatamente isso que permite esse domínio do mal em todas as instituições. É quando cada pessoa se isenta da sua responsabilidade individual sobre aquilo. E nós podemos estender essa noção do dever que nós temos que cumprir para vários setores da vida, várias coisas. Nós temos deveres até para conosco mesmo. Nós temos o dever de nos cuidar, de nos ajudar, de trabalhar pelo nosso aprimoramento intelectual, moral, espiritual. Então nós precisamos, na verdade, um pouco mais de força, de vontade, para exercer esses deveres que são tão importantes na nossa evolução. E isso tem uma relação direta com o tema da nossa manhã, que é a escolha livre. Tudo isso que nós falamos sobre a evolução da humanidade, todo esse processo de transformação que nós passamos, e todas essas questões que envolvem a nossa vida atual, elas têm uma relação direta com uma característica que nós temos, que é a capacidade de escolher aquilo que nós vamos fazer. E isso nós fazemos todos os dias. Todos os dias nós somos confrontados em fazer escolhas. Às vezes tem duas opções, às vezes tem múltiplas opções. E nós estamos sempre fazendo escolhas. Porque esse é um atributo do espírito em evolução. É poder escolher aquilo que ele quiser, no momento em que ele quiser. E é por isso que a nossa evolução, ela é algo tão lento, tão moroso, tão demorado, que precisa tantas reencarnações para acontecer. Porque a cada escolha nossa, nós geramos consequências. Nós trazemos resultados para a nossa vida de cada escolha. Ao levantarmos hoje, nós fizemos uma escolha. Vou lá para o Nabem ouvir uma palestra, tomar o passe, fazer o tratamento que foi me indicado. É uma escolha. Você poderia ter escolhido ficar deitado dormindo. Aproveitar essas ideias ou não, refletir ou não sobre elas, aceitá-las parcialmente ou não, também é uma escolha. E assim é a nossa existência. Nós somos seres que, por natureza, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com a capacidade de escolha, progredindo à medida que vamos evoluindo. Aquilo que chamamos de livre-arbítrio, essa capacidade de escolher entre A ou B, é algo que vem se desenvolvendo ao longo da evolução. Tem uma imagem bem interessante, eu não me lembro agora o autor que originalmente trouxe essa ideia para nós, fazendo uma relação entre a evolução do espírito e uma figura gráfica, que eu vou apresentar aqui para vocês no quadro. Nós poderíamos imaginar, então, a evolução do espírito, na sua capacidade, nos seus potenciais, como um triângulo invertido, como vocês veem aqui. Nós podemos imaginar, então, que nosso ponto de partida está aqui, no início aqui. E à medida que nós vamos evoluindo, todos os nossos potenciais vão se ampliando. Tudo que nós temos capacidade de agir, de decidir, vai se ampliando. A nossa liberdade também. Quando nós iniciamos a nossa vida como seres humanos, quando deixamos de ser princípio espiritual e nos tornamos espírito, nós tínhamos praticamente zero de liberdade. Seguíamos apenas o impulso dos fatores ambientais que nos faziam sobreviver. Mas à medida que nós fomos tendo aquelas experiências, a nossa capacidade de decisão, de escolha, ou seja, o nosso livre-arbítrio, foi crescendo. Então, à medida que o espírito evolui, então aqui a gente pode considerar que é a evolução do espírito. À medida que o espírito evolui, o seu livre-arbítrio vai se ampliando. E não é só o livre-arbítrio, todos os nossos potenciais, inclusive a nossa capacidade de amar. Aqui no princípio da evolução, não amávamos, tínhamos só instintos. À medida que nós vamos evoluindo, podemos considerar aqui, nesse eixo vertical aqui, que o nosso, nossa capacidade de amor também está se ampliando. Hoje nós nos encontramos em que estágio aqui dessa figura? Somos espíritos que estamos bem no início, estamos mais ou menos aqui, um pouco acima. Onde será que nós nos encontramos em todas essas capacidades que nós temos? De amar, de decidir, de escolher. Aqui é uma pergunta difícil de responder. Cada indivíduo em si mesmo deve buscar a resposta, mas sem a ilusão de que vai encontrá-la facilmente. Porque talvez nós consigamos amar muito aquele núcleo que nós chamamos de família. Mas e o núcleo maior chamado humanidade? Ainda estamos por desenvolver. Talvez nós sejamos muito capazes de fazer escolhas, de decidir, ou seja, de usar o nosso livre-arbítrio nas questões da vida material. Vocês já viram que tem pessoas que são super resolvidas nas questões materiais? Elas conseguem decidir facilmente, fazem escolhas acertadas, escolhas sábias, se dão muito bem profissionalmente, materialmente, mas a vida afetiva da pessoa, ela mal consegue discernir o certo e errado. São aquelas pessoas que às vezes falam, eu não sei quando eu estou certo, porque quando eu tento fazer algo certo, sou criticado pela pessoa que eu amo. Quando eu penso que eu errei, é aí que ela gostou. E aí a gente fica perdido sem saber, não é? Por quê? Porque nós estamos ainda aprendendo muito a usar esse livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele é fortemente influenciado por vários fatores. Nós podemos pensar até que a nossa liberdade está em evolução à medida que nós vamos aprendendo a identificar essas interferências que chegam até nós e somos capazes de escolher se aquilo que nos induz a fazer uma escolha ou outra é conveniente ou não a nós. Por exemplo, na vida material nós somos influenciados para o consumo. Hoje em dia existe uma ideia que a pessoa só vai ser feliz se ela viajar muito. E isso é um grande interesse, porque há toda uma indústria do turismo que se interessa em se manter economicamente com as pessoas viajando. E viajando realmente é algo muito bom, é algo muito agradável, como experiência. Mas será que é o fator que vai fazer a vida da pessoa ser feliz? É aquilo decisivo que vai trazer a felicidade dela? Existem pessoas que viajaram o mundo todo e continuaram sendo pessoas infelizes. Ou poderíamos dizer que a pessoa consumindo, tendo um bem, uma propriedade, traz a ela segurança, bem-estar e de fato traz. Mas há pessoas que possuem inúmeras propriedades e nem por isso elas são mais felizes do que alguém que nem tenha. Então nós temos que aprender a não aceitar essas influências, por exemplo, que nós recebemos, que vem nos dizendo que a nossa felicidade vai ser realizada de uma forma como dizem que será. Cada um deve identificar aquilo que realmente deve fazer sem aceitar essas ideias que são intensamente lançadas para que a gente consuma, para que a gente produza. Por quê? Há fatores que estão tentando interferir na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Há fatores que vão sendo mobilizados, muitas vezes, intencionalmente, para a gente não realizar algo realmente importante para nós como espíritos. Imagine alguém que se dedique ao bem, a realizar aos sábados e domingos obras em favor do seu próximo. E elegeu isso como algo importante na sua vida. Começa a vir pessoas criticando um jovem que tomou essa decisão. Por exemplo, de não ficar até tarde, sempre, nas festas, nas baladas, porque no dia seguinte ele tem um compromisso a atender. E sempre aparecem pessoas criticando ele. Por quê? Porque ele está contra um padrão de comportamento que é consenso numa época como sendo normal para um jovem. Se ele usar bem o livre-arbítrio dele, o que ele vai fazer? Ele vai até ouvir as críticas, vai até pensar, mas ele vai ponderar o que realmente é mais importante para mim, o que realmente me faz mais feliz agora. Se ele faz essa análise, ele está usando o livre-arbítrio dele, ele está usando a capacidade dele de fazer escolhas. E ele estará, então, bloqueando essas influências. Todos nós, não importa se somos jovens ou mais maduros na experiência terrena atual, Todos nós temos inúmeros fatores interferindo em nossas decisões diariamente. E a grande sabedoria será nós aprendermos a identificar esses fatores e a fazer aquilo que realmente nós queremos. E não o que outros seres querem que nós façamos. Nós somos muito influenciados em tudo que nós decidimos. E esse é o grande desafio. Aqueles que nos querem bem, eles nunca fazem essa influência de uma forma determinante. Você tem que fazer isso, pronto, e acabou. Eles nos dão a sugestão para o bem. É o caso dos benfeitores espirituais, por exemplo. Eles nos intuem a fazer o bem? Sim. Eles nos mandam mensagens nos alertando para compromissos, deveres que nós temos? Sim. Mas e se a gente não fizer? Eles ficam contra a gente? Não. Eles continuam nos incentivando ao bem. Eles continuam tentando nos mostrar, olha, o melhor caminho para você nessa etapa da evolução é esse. E eles não se voltam contra nós. Há espíritos que querem, por exemplo, influenciar as nossas decisões de modo a nos controlar? Sim, nós não temos pessoas controladoras aqui no mundo? Nós temos. Nós temos pessoas que querem sempre fazer do jeito delas as coisas, não é assim? No trabalho a gente identifica isso, na família a gente identifica isso, no grupo de amigos, na casa espírita. Pessoas que não gostam de respeitar a liberdade do outro e querem sempre impor os seus pontos de vista. No mundo espiritual também existem. Existem os que são mal intencionados e existem aqueles que até são bem intencionados, mas são criaturas impositivas. Existem espíritos que querem muitas vezes nos incentivar a seguir determinado caminho, porque eles acreditam que é o certo, mas eles mesmo assim continuam errados. Por quê? Porque não respeitam a nossa capacidade de escolha. A gente encontra muito esses espíritos quando a gente vai em determinados meios em que tem um médium lá e o espírito fica falando para as pessoas: olha, faz isso, faz aquilo. Os espíritos superiores, eles nunca vão dizer para nós: olha, faça assim, assim, assim, porque senão você vai sofrer, você tem que agir dessa forma. E eles nos dizem tudo, passo a passo, o que nós temos que fazer. É muito raro, é muito excepcional uma situação dessa. Você talvez vai lembrar dos exemplos do Chico e Emmanuel, não é? Em que Emmanuel muitas vezes era impositivo com o Chico Xavier, que ele dizia: não, Chico, você não pode fazer isso, você vai ter que fazer isso. Ali era um caso à parte. Se a gente procurar para a nossa vida, você vai numa orientação espiritual, o Espírito não vai te falar detalhadamente o que você tem que fazer. Ele pode te dar as reflexões, os elementos para você pensar e você fazer as suas escolhas. Mas ele não vai te ameaçar, ele não vai te impor nada. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós queremos, às vezes, respostas muito fáceis e procuramos determinados meios e nos apresentam como dizendo: ó, o Espírito está falando que você não pode agir assim, assim, você tem que fazer tal e tal coisa. E quando eles pedem, então, para a gente fazer coisas materiais para que a gente possa ser beneficiado espiritualmente, também isso revela uma imperfeição desses espíritos. Por quê? Eles não perceberam ainda que a força, a energia mais poderosa que existe no universo é a do pensamento. Essa é a energia mais poderosa que tem. Foi pensando que Deus plasmou tudo que existe no universo. E é pensando que tudo que o homem concretiza materialmente, inicialmente surge. É pelo pensamento. E é pensando que nós nos ligamos uns aos outros. É pelo pensamento que nós influenciamos, pela prece, por exemplo, alguém para o bem. É pelo pensamento que nós nos ligamos a Deus. Então tudo está na base do pensamento. Tudo está na base dessa força extraordinária que o pensamento guarda e que aos poucos nós estamos aprendendo a controlá-la. Até a nosso benefício, nós não podemos ter domínio total das nossas forças mentais ainda. Nós ainda temos que ter tudo muito limitado pela vida material, porque se limitados como somos, nós criamos muitos problemas através dos pensamentos. Imagina se isso fosse livre para nós pensarmos o que quiséssemos e agíssemos como quiséssemos. Nós criaríamos perturbações muito maiores do que nós já somos capazes. Então, um atributo que o espírito tem é a capacidade de decidir, de fazer escolhas, mas isso vai evoluindo. Isso vai progredindo lentamente à medida que ele vai se tornando cada vez mais responsável. Todo esse potencial que nós vamos desenvolvendo desde a nossa evolução, ele vai se ampliando. Nós vamos nos tornando mais responsáveis, mais liberdade de escolha nós temos. Nós vamos nos tornando criaturas mais harmonizadas com Deus, mais liberdade nós passamos a ter. Essa é a nossa condição como seres. Deus não determinou nada na nossa vida. Deus, ele determinou que nos tornássemos perfeitos. Mas ele não determinou, por exemplo, que tivéssemos doenças. As doenças são decorrentes da vida material e daquilo que nós vamos fazendo ao longo das nossas vidas. Deus não determinou que nós errássemos contra o nosso pão. Ele nos deu a liberdade de agir e o erro é uma condição daquele que age. E a nossa responsabilidade sobre o erro, ela é maior ou menor de acordo com a nossa evolução espiritual. Por isso que nós precisamos urgentemente desenvolver e aprimorar cada vez mais as nossas capacidades de escolhas, as nossas capacidades de decidir, de fazer aquilo que é o mais conveniente para a nossa vida a cada momento. Que Jesus nos abençoe a todos, então, nos inspire, nos ilumine nessas realizações e nós vamos todos, com certeza, um dia, atingir esse estágio superior da nossa evolução. Teremos grande capacidade de ação, mas saberemos fazer o que nos cabe a cada momento.